outra vez aqui, de frente pra você, querendo te falar. Outra vez aqui, de peito aberto, alma transparente, uma verdade em meu olhar, outra vez aqui, querendo te falar da minha vida e te fazer entender. Palavras não convencem quando a gente está em mundos diferentes. Confunde a cabeça da gente e a vida não tem solução. A incerteza bate forte e deixa um homem feito um menino que ainda não fez seu destino, não aprendeu a lição. É assim que eu me sinto quando estou aqui, com medo, tremendo, querendo fugir. E todos os conflitos da terra desabaram em mim. O cristal quebrou, já passou da medida. A porta fechou e eu não vejo saída. Todos os conflitos da terra desabaram em mim. Por Deus, volta pra mim. Minha vida e te fazer entender. Palavras não convencem quando a gente está em mundos diferentes. Confunde a cabeça da gente e a vida não tem solução. A incerteza bate forte e deixa um homem feito um menino. Não aprendeu a lição. É assim que eu me sinto quando estou aqui, com medo, tremendo, querendo fugir. E todos os conflitos da terra desabaram em mim. O cristal quebrou, já passou da medida. A porta fechou e eu não vejo saída. Todos os conflitos da terra desabaram em mim. Por Deus, volta pra mim. Volta pra mim. Volta pra mim.